notícia. É que e amanhã de manhã iria embarcar para Paris para realizar dois concertos. Um no Zénith de Orléans e no sábado, na sexta-feira, e no sábado então o Olympiade de Paris. Infelizmente contraí Covid, estou infectado, soube isso agora há minutos, e lamentavelmente e com muita tristeza não poderei dar esses dois concertos. Lamento por todas as pessoas que têm esses bilhetes já do Olympiade esgotado há cerca de 2 anos, mas é a época que vivemos e peço desculpa a todos, mas não poderei estar presente. Um abraço a todos e até quando Deus quiser. Então quem vê essas mãozinhas aí, bem alto. Continua. sempre quis viver. Podes falar em prosa ou em versos de amor. Continuas para mim uma sonho e mulher. Podes ser inocente, outras vezes fatal. Ter os dias cinzentos, outros negros sem fim. Podes ter de sabor, ser meu bem e meu mal. Sejas tu como for, sempre te digo assim. Não mudas nada do que és, nem mudas nada do teu ser. Com nestas longas viagens para me ver. Quero dar sempre vida, parte da minha vida a vocês, por isso eu vou. Dá tudo eu vou. E no meu palco de sonhos quero quem me ajudou. Thank you.

passou, passou. E fazemos o que nunca se acabou. Thank you. mais carinho que um autógrafo escrito num papel. Pela vossa coragem nestas longas viagens para me ver, quero dar sempre vida, parte da minha vida a vocês. Por isso eu vou dar tudo, eu vou. E no meu palco de sonhos quero quem me ajudou. Tudo por vocês. Azul.

par mail à rpg.international@orange.fr, par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Feche os olhos por alguns instantes e veja a sua vida tão mais fácil. Veja um banco de confiança a movimentar-se ao seu ritmo, ao ritmo dos dias que correm. Veja um banco sustentável e com visão de futuro, que não importa onde ou quando, está sempre lá para si. E quando pensar que já viu tudo, no Crédito Agrícola há tanto mais para ver. Crédito Agrícola, o Banco Nacional com pronúncia local. Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer somar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. E como tumba das suas quartas-feiras, estamos juntos com a missão Portugal em Festa. Na Mica e a minha companhia, eu sou o Vitor, como vocês já sabem. E estou aqui para vos dar o melhor da música portuguesa e nem só a música brasileira. Espero uma coisa, que está tudo bem por aí e que continuo a cuidar de vocês. Muito importante isto. E pois é, hoje é uma missão um pouco especial que estava prevista. Já há algum tempo que esta missão já estava-se a preparar. Por aquele artista que devia estar connosco sexta-feira, pois é, Tony Carreira. Como vocês já ouviram a mensagem dele, pois ele não vai estar cá nem sexta-feira, nem sábado em Paris, no Olympia. E pois é, agarrou aquela doença que nos sossega a todos, o Covid. Mas foi anulado, mas ele terá outra data ulterior. Que aquece a alma e alegra o meu coração. Mas nós aqui nas antenas da Rádio Arc-en-Ciel está tudo bem, está tudo rijo. Sempre sonhar. E estamos prontos para vos dar boa música, boa disposição durante 3 horas. Trazes contigo esse brilho no olhar. 3 horas da música portuguesa, música do nosso artista Tony Carreira. E nem só, pois é, música de outros artistas, de música portuguesa e música brasileira. Entramos às 9h51, com quem? Com Johnny Abreu. Sempre acreditei. E depois seguimos com aquele artista também bem conhecido, Luís Manuel. Um quarto para as duas. O meu coração chora. És tudo o que eu queria, que eu sonhei. No nosso amor. gostavam da mini saia. Lindas e morenas, mulheres atraentes, piscaram o olho, estavam sorridentes. Ali parei, ali corei, que sensação, mulheres haviam, mas percebi, só queriam de mim apenas uma informação. Cruzei-me com elas, estavam de mini saia. Lindas e morenas, mulheres atraentes, piscaram o olho, estavam sorridentes. Ali parei, ali corei, que sensação, mulheres haviam, mas percebi, só queriam de mim apenas uma informação. A banda me gastar, eu vou te bloquear, cuidado. Que seja feita a tua vontade, se é para acabar, é para acabar. Que seja o que Deus quiser, vamos lá os dois conversar. Comigo não há mais ou menos, tu sabes que eu sou assim. Quando acaba o pegar do Facebook, do Instagram, do bloquear, porque eu de ti nem quero ouvir falar. Do TikTok vai sair, do WhatsApp desaparecer, porque eu de ti não quero nem saber. Vou te pegar do Facebook, do Instagram, do bloquear, porque eu de ti nem quero ouvir falar. Do TikTok vai sair, do WhatsApp desaparecer, porque eu de ti não quero nem saber. Cada um segue a sua vida, talvez seja o melhor. Vamos acabar aqui, antes que fique pior. Comigo não há mais outro.

Le 02 38 43 48 00. E pois é, 10h03 aqui nas antenas da Rádio Arcanciel. E já chegou a hora que vocês já podem telefonar ao 02 38 43 48 00, o meu grande amor, para dizer um bom dia, mandar um dedicatório a um amigo, a um familiar, ou o que for. Não há problemas, não hesita. Havia tanta mulher bem ali ao meu lado e até me passei. Desculpei-me com a bebida e dancei com uma, ela me agarrei. Eu dancei a noite inteira, dancei até mais não. Estava tão embriagado, agarrado ao mulherão. Estava a dançar com ela. Foi então que ela viu que eu estava com a cadela. Eu dancei a noite inteira, dancei até mais não. Estava tão embriagado, agarrado ao mulherão. Minha mulher me apanhou. Estava a dançar com ela. Foi então que ela viu que eu estava com a cadela. Sem ver, o tempo lá passou. Havia tanta mulher bem ali ao meu lado e até me passei. Desculpei-me com a bebida e dancei com uma, ela me agarrei. Eu dancei a noite inteira, dancei até mais não. Estava tão embriagado, agarrado ao mulherão. Minha mulher me apanhou, estava a dançar com ela. Foi então estava com a cadela. Eu dancei a noite inteira, dancei até mais não. Estava tão embriagado, agarrado ao mulherão. Minha mulher me apanhou, estava a dançar com ela. Foi então que ela viu que eu estava com a cadela. Cabeça

vamos lá, fugir até o Minho com esse reggaeton da concertina. Cristiana Sá. Já fomos heróis demais, Não há melhor do que estar lá, sou assim, eu sou feliz. E quando ouço essa música, é batendo para mim. Eu faço psh, e faço assim. Vai tu, vai tu, vai ela. Vai tu pra casa dela. Vai tu, vai tu, vai ela. Vai tu pra casa dela. Já fomos irais demais, já fomos irais demais. Seguimos na mesma estrada, seguimos na mesma estrada. Navegamos pelo mundo. Com a bandeira levantada, com a bandeira levantada. Oh, we are why. Oh, we are why. Oh, we are why. Oh, we are why. Oh, we are why. Oh, we are why. Mais na gaita. Oh, we are why. Oh, we are why. Já fomos irais demais, já fomos irais demais. Seguimos na mesma estrada, seguimos da mesma estrada. Navegamos pelo mundo, navegamos pelo mundo. Com a bandeira levantada, com a bandeira levantada. Daquela coisa, pá. Mas está estranho isto. Ah, pois está. E a responsável foi a tua mulher. De quê? Se estivéssemos sozinhos, agarrava-te nos florinhos e cortava-te essa mangueira. Ias ter que me dizer se foi tua minha mulher que correste dessa maneira. Oh, Zé, mostra, por favor, aqui é este senhor que não morreste desse mal. Só foi por muito trabalhar e por pastilhas a usar. Dá-me já algum sinal. Coitadinho do nosso Zé, sempre a coçar a virilha. Correu com ela de pé, de tanto a usar na pastilha. Coitadinho do nosso Zé, sempre a coçar a virilha. Correu com ela de pé, de tanto a usar na pastilha. Coitadinho pastilha. Vamos lá com Fala Português, Chimoflé, Maica da Gaita, Minutos Marotos. No aeroporto, vou buscar o Maica lá, e a primeira coisa que ele disse: Bonjour, que lhe há, como está lá? Respondi, fala português, porque estás em Portugal. Chegou a primeira dedicatória de hoje. A desejar parabéns a Madame Fernando Campos, do nosso grupo aqui da região, o grupo Capa Negra, e foi pedido da sua irmã Edith para desejar um parabéns, tudo de bom. E também da minha parte, parabéns, Fernanda. E vamos lá então com a desgarradinha maneira. viagem a Lisboa. Viagem a Lisboa, Luizinho. Vamos contar uma história. E vamos contar uma história. E que deu tanto que falar. E não me sai da memória. Da minha terra pus mandar. E vamos lá, 10h40, mais com a dedicatória do meu amigo Lourenço para toda a família, amigos, auditórios da rádio. E sem esquecer o animador. Luizinho de Panacova, ida para Lisboa. E recebi o convite. Sempre fui muito malandro e quis ter uma vida boa. Agarrei na minha concertina e lá fui eu para Lisboa. Fizeste bem. Naquele tempo. À capital. Quando cheguei a Lisboa, e quando cheguei a Lisboa, ai, ao sair da estação, vi uma mulher tão, tão bonita. Encostada no balcão, lá fui eu direitinho a ela, porque eu era muito amor. Beleza! Foste com muita cena aos pés. Devagarinho, e devagarinho, perguntei o nome dela. Ela virou-se para mim mesmo. O menino, toma cautela. Tu és um rapaz tão bonito. E o meu? E o meu nome é Feliz Belo. Que lindo, pá. Que lindo nome, Feliz Bela. E o cabedal que ela tem. Enorme, boa. Tesuda mesmo. Escutei-a. E o cabedal que ela tinha. Ela virou-se para mim e disse que tinha uma gaita como a minha. Ah, foi? Mais ajudava. E eu fiquei mais descansado. Para chegar a uma conclusão. E eu cheguei à beira dela, aí armado em lambole. Ela começou-me aos beijinhos. Ai, Jesus, que sensação! Mas por baixo do embigo vi lá uma coisa pendurou. Mas o pior estava para mim. Não, o pior estava para mim. Vou tentar. Mas aquilo era uma tumba. Que a Feliz Bela é bonita. E com o seu ar de lambona, que ela pediu ao Ruizinho para eu lhe soprar na sanfona. Então olha. E eu fugi dali para fora. Ai não, e eu passar o mão. Quando meu pai me viu chegar. Ora. Quando meu pai me viu chegar, diz com olhos de regalado. Este era o que tu merecias ouvir? Diz com olhos de regalado. Tu já vens aí, ó Ruizinho. Tu fostes bem avisado. Ai não. E eu, cala-se lá, ó meu pai. Quase que eu fui enrabado. Eu posso dormir sozinho, mas eu cá durmo descansado. Eu posso dormir sozinho, mas eu cá durmo descansado. Les doubles soldes poltron et sofa. Ficamos sem cruzinho na pena cova. Afinal, vamos lá com a lampreia. Manda vir outra vez. Música, maestro. Faz parte da tradição de norte a sul do país. A pena cova todos vão. E um bolão. Um gingelho, um nariz. Banha o arroz de lampreia. Banha lá ele. Com um grelo já acompanhado. Ai, adoro.

chegou a hora de ir até o Brasil. Luca de Mateus, até o dia amanhecer. Coisa de Deus! mandando mensagem querendo te ver. Sabe por quê? Você me faz bem. Eu não consigo pensar em ninguém. Oh, que coisa boa. Tô sorrindo à toa. Tô 100% de boa, de boa, de boa. Apaixonadinha, você me deixou. Apaixonadinha, você me deixou. Apaixonadinha, você me deixou. Me liga perto da sua menina. Apaixonadinho, você me deixou. Apaixonadinho, você me deixou. Apaixonadinho, você me deixou. Me liga perto aqui no seu trechinho. Thank you. se afinal não era a última que pedir mais uma. Então vamos lá, Leonardo de Água de Coco. A bola foi pedido da Maria do Chão para suas amigas, para sua familiar. Sem esquecer o animador. Era um sol do meio-dia, tava um calor a retar. Quando ela foi chegando, já sentando no jornal. Nunca vi coisa mais linda que mulher que havia. Tomava água no povo, era uma tentação. Virava o coco na boca, dava um balão. Derramava água na roupa e virava por ali. Aquele jeito gostoso batizava o meu desejo. Deu vontade de beber água de coco no seu beijo. Ela balançava o corpo e também meu coração. Eu ali naquela sede, parecendo todo verde que ela passava a mão. Ê, mulher! Na palma da mão, eu não sei. Sol do meio-dia, tava um calor a retar. Quando ela foi chegando e já sentando do meu lado. Nunca vi coisa mais linda que mulher que havia. Tomava água no coco, era uma tentação. Virava o coco na boca, dava uma lambida. Derramava água na roupa e virava molhadinho. Aquele jeito gostoso, batizava o meu desejo. Deu vontade de beber água de coco no seu beijo. Ela segurava. Ela balançava o corpo e também meu coração. Eu ali naquela sede, parecendo um bobo verde que ela passava a mão. Ela segurava o corpo e alisava o canudinho. Pra me deixar no sufoco, dava um tapinha no corpo pra me deixar doidinho. Olá a todas e a todos, estou aqui infelizmente para uma má notícia. É que e amanhã de manhã irei embarcar para Paris para realizar dois concertos, um no Zénith de Orléans e no sábado, na sexta-feira, e no sábado então o Olympiá de Paris. Infelizmente contraí Covid, estou infectado, soube isso agora há minutos, e lamentavelmente e com muita tristeza não poderei dar esses dois concertos. Lamento por todas as pessoas que têm esses bilhetes já do Olympiá esgotado há cerca de 2 anos, mas é a época que vivemos e peço desculpa a todos, mas não poderei estar presente. Um abraço a todos e até quando Deus quiser. Então era aquela mensagem daquele artista que devia estar connosco sexta-feira aqui nas antenas da Rádio Arc-en-Ciel e no Zénith de Orléans. Tony Careira, mas vamos lá com ele então. Penso em ti, ainda penso em ti, Tony Careira. Só por amor. Só tu, ficamos sempre com ele. E mais uma dedicatória da parte do Jerome para a sua mãe, Lisboa. E sem esquecer o animador. Acordo bem cedo, o elétrico está a chegar. E o perfume, a castanha já paira no ar. São tantas histórias de amor. A minha Lisboa está cada vez mais bela, e a Dona Maria cantar à janela. E em cada melodia sinto amor e alegria que me faz querer ficar. A minha Lisboa está cada vez mais bela, e a Dona Maria com o lenço à janela. Cada partida, sinto amor e alegria, por saber que vou voltar a minha Lisboa. Grande aplauso para a Romana. Olhando para o teto, eu vejo a noite a cair. E em Alfama o faro já se faz. Tantas vezes canta. A minha Lisboa está cada vez mais bela, e a Dona Maria cantar à janela. E cada dia sinto amor e alegria que me faz criar. A minha Lisboa está cada vez mais bela, e a Dona Maria com o lenço à janela. E em cada partida outra dedicatória, sempre com o nosso Tony Careira, vem diretamente de Portugal, e dá graça para suas primas. Pensa em mim. Na parede do meu quarto, aqui ficou uma história, um retrato que já passou. O tempo ensina. Onde estive? em mim. Ficamos sempre com o Tony Careira e mais outra dedicatória. É da parte da Manuela, para a sua amiga Rosi, para o seu marido, para todo o pessoal que a conhece. Sem esquecer o animador, namorar a moda antiga, Ana Malhoa, Tony Careira. E quando o meu pai me diz também mesmo, e me conta sua história, seus romances, eu também gostava, não nego, que hoje fosse assim como era de antes. Devia ser tão bom e a vida mais bonita. Namorar à janela, escondidos ele e ela, no namoro à moda antiga. Devia ser tão bom, não há quem não o diga. Namora à moda antiga. Era o tempo dos jantares à luz da vela, coisa que eu já muito pouco ou quase nada. Dos rapazes com uma flor na lapela, que davam com carinho à sua amada. Era o tempo em que um beijo me afasta, mais valor do que hoje pôs na boca. Moça que tornasse e apaixonasse, seria só nossa a vida toda. Devia ser tão bom e a vida mais bonita. Namorar às janelas, escondidos ele e ela, no namoro à moda. Ainda a gente se namora e que pensa como tu e como eu. Façam como se fazia outrora, o romantismo não é. Devia ser tão bom e a vida mais bonita. Ser tão bom, não há que não. eu peço um grande aplauso para ele. E eu aproveito para agradecer o convite ao Sr. Dona. Respeito-me. Vamos? Vamos lá. ficamos sempre com a família Careira, mas com o David Careira e Carolina. Só tu e eu. Eu já te perdi e já te encontrei. Eu já te esqueci e já perdoei. Já quis afastar-me, mas quando te vi, só sei que não sei viver sem ti. Como a noite, quero o luar, preciso de ti. Uma dedicatória do meu amigo, pro amigo, mesmo para ele. Há um ano que isso dura, essa maldita situação. Há um ano que isso dura, essa maldita situação. Sem festas nem rumarias, que faz pena ao coração. Sem festas nem rumarias, que faz pena ao coração. Ai, ai, ai, eu quero mudar. Ai, ai, ai, eu quero viver. Ai, ai, ai, uma vida normal. É isso que o povo quer. Ai, ai, ai, eu quero cantar. Ai, ai, ai, comer e beber. Ai, ai, ai, vamos festejar até o dia anoitecer. passa e não muda, e já não sei o que fazer. O tempo passa e não muda, e já não sei o que fazer. Sem cafés nos restaurantes, para comer e para beber. Sem cafés nos restaurantes, para comer e para beber. Ai, ai, ai, eu quero dançar. Ai, ai, ai, eu quero viver. Ai, ai, ai, uma vida normal. É isso que o povo quer. Ai, ai, ai, eu quero. Na net podemos contar. Já não há nenhum evento, mas na net podemos contar. Alexandre Silva e David Moca, estamos aqui para vos alegrar. Alexandre Silva e David Moca, estamos aqui para vos alegrar. Ai, ai, ai, eu quero dançar. Ai, ai, ai, eu quero viver. Ai, ai, ai, uma vida normal. É isso que o povo quer. Ai, ai, ai, eu quero cantar. Ai, ai, ai, comer e beber. Eu quero viver. Ai, ai, ai, uma vida normal. É isso que o povo quer. Ai, ai, ai, eu quero cantar. Ai, ai, ai, comer e beber. Ai, ai, ai, vamos festejar até o dia anoitecer. Oi, oi. Estamos na reta final. Oi, oi. Mas vamos lá, ainda há tempo para Miguel Azevedo, rainha do TikTok. Go! Por isso vai e liga a aplicação ao som desta canção que já ficou viral. Ele é rainha TikTok, ele é o rei TikTok, está na moda, estou na onda sem parar. Ele é rainha TikTok, ele é o rei TikTok, está no grupo todo mundo sem parar. Joga o braço em cima, agita a galeria, agora estou em modo gravação. Joga o braço em cima, que sou de energia, deixe-me. sabe, sabem uma coisa? Juntos somos mais fortes, isto não há dúvida. Então vamos lá, juntos somos mais fortes, amor elétrico. Escritas pela minha mão. escrever uma carta a falar de amor. Não quero internet, eu não sou assim. O telemóvel não chora, nem beija tua mão. Eu não quero saber se estás bem ou não. Quando estou a teu lado, eu não sei de mim. Quando estou a teu lado, baby, sou assim. Quando estou a teu lado, eu não sei de mim. Quando estou a teu lado, baby, sou assim. Cartas que te dizem quem eu sou. Cartas que são cartas de amor. Cartas escritas pela minha mão, com muita paixão do meu coração. Cartas escritas pela minha mão, com muita paixão do fundo do coração. Vou te dar o meu amor. Vou te dar tudo que eu sou. Horas e 50 minutos aqui nas antenas da Rádio Arconciel. E vamos lá, que a última dedicatória de hoje é da parte da Manuela, para a sua amiga Rosi, para o seu marido, para todo o pessoal que a conhece, sem esquecer o animador. Último trabalho de quem? Do Manuel, o regresso. Se um dia eu não pudesse cantar. E se um dia a voz me faltar, meu coração deixa de bater. O que a alma tiver para dizer. E se um dia a voz me faltar, meu coração deixa de bater. Foi o meu primeiro amor que comigo nasceu, a magia pela qual me apaixonei. Contar histórias através das minhas canções, foi tudo o que eu sonhei. Foi tudo o que eu sonhei. Algumas foram da dor de perder o amor, outras na alegria de o conquistar. Falam na saudade de podermos dar valor, de voltar a abraçar. Se eu um dia não puder cantar, o que a alma tiver para dizer.

14 horas e 58 minutos aqui nas antenas da Rádio Arconciel. Podes ter o cabelo sempre da mesma. E chegou a hora de me despedir de vocês. E manter os teus olhos. Nesta emissão especial Tony Carreira. Podes falar em prosa ou em verso. Espero que gostaram. Para mim foi um imenso orgulho, um imenso prazer estar aqui para vocês, como sempre. Mas Portugal em Festa sabe que acaba por hoje. Torna a vir quarta-feira, a partir das 9 horas até o meio-dia. Temos dias cinzentos, outros negros sem fim. Daqui lá desejo tudo que há de melhor, tudo bom. Cuidem de vocês, muito importante. Vou-vos deixar, com duas músicas de Tony Carreira e depois com a RDP Internacional. E não se esqueça, sentimos agora a nossa rádio, a vossa rádio, a Rádio Arconciel. Então, daqui quarta-feira, tchau, tchau, porta-se bem. Mas razão foi se apaixonar pela amiga dela. Não sei o que faça, já não sei de nada, pois sei que ela vai ver com os rivais quem ela gostava. Era como amiga que eu queria mais dela, mas meu coração foi se apaixonar. Sei que vai chorar ao saber e nunca mais vai entender. Eu sei que não vai aceitar sabor a traição, a namorada, mas meu coração foi se apaixonar pela amiga dela. 96.2. La FM en couleur. E a música que me continua a dar gozo hoje. Não sou o único. Por exemplo, muita gente veio da minha cidade, da origem de Coimbra. Toda a gente daquela zona presta homenagem aos seus heróis da música anglo-saxónica. Na altura,